que eu a minha vida pra poder tê-lo de novo. Diga que eu não esqueci. Diga que não. Vai voltar, tem que ser pra mim.